vamos falar do Pai Nosso, sim, da oração do Pai Nosso. Para quem quiser depois procurar em casa e se aprofundar mais, é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de preces, e a primeira delas é a prece do Pai Nosso. Todos nós conhecemos essa oração, todos nós já rezamos ela centenas de vezes ou mais. Mas o que a gente vai tentar hoje é entrar na letra dessa oração para tentar compreender qual o sentido dessas palavras. Essa oração, ela nos foi dada de presente por Jesus, que nós consideramos Ele o nosso Mestre, por tudo que Ele nos colocou. E dentro dessa oração do Pai Nosso, as características principais dela são sublimidade e simplicidade. Todos nós, quando lemos ela ou rezamos, a gente compreende as palavras que nós estamos dizendo. Não é nada que seja difícil de entendimento. As características dela, ela resume algumas coisas que a gente talvez nunca tenha percebido, né? Por fazer isso de uma forma tão sistemática e desde pequeno, a gente talvez não tenha percebido essas características. Ela resume os deveres do homem para com Deus, para com ele próprio e para com o seu próximo. Então, nessas palavras dessa oração estão contidas essas representações dos nossos deveres com Deus, conosco e com os nossos irmãos. Através aqui desse capítulo onde ele fala do Pai Nosso, ele pega cada frase e tenta nos mostrar, tenta nos colocar o que elas realmente querem dizer. Então, quando nós começamos e dizemos: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que é a primeira parte, nós estamos reconhecendo a grandeza e o poder de Deus. A harmonia e a sabedoria e o equilíbrio do universo demonstram a criação em todos os seus aspectos. Aquele que não reconhece isso é cego, é orgulhoso e é ingrato. Nós falamos, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, quando nós falamos ali dos aspectos, esse é o primeiro, o reconhecimento de Deus e do seu poder. Estamos nos colocando de forma submissa a Ele. Venha a nós o vosso reino, na segunda parte. Ele nos diz que Deus deu aos homens as leis do universo. Todos nós estamos sob as mesmas leis. E que, se forem observadas, elas fazem reinar a paz e a justiça na terra. E acrescenta: todas as misérias deste mundo vêm da violação das leis. Tudo aquilo que nós percebemos ao nosso redor e que nós temos notícia e que nós nos assustamos várias vezes e que nós pensamos que não tem jeito, que esse mundo está perdido, na verdade é a não observância das leis naturais, das leis que regem a todos nós. Se nós conseguíssemos esquecer de nós mesmos, no ponto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e nós pensássemos de uma forma abrangente, na forma como Ele nos coloca, com certeza a gente estaria semeando paz e harmonia. E estaríamos colhendo paz e harmonia. Mas ainda não conseguimos fazer isso de uma forma como deve ser feito. Ainda nos diz: ninguém pode dizer que desconhece as leis, pois elas foram gravadas na consciência de cada um de nós. Então a gente até pode tentar, às vezes, se enganar quando a gente faz as coisas e tentar justificar que pensou estar fazendo certo. No nosso íntimo a gente sabe o que é realmente certo e o que não é. Todos nós temos o mesmo discernimento? Talvez não. Pela nossa experiência, pela nossa prática, a gente vai discernindo cada vez mais claro sobre as coisas. Mas todos nós temos o entendimento do que quer dizer. Quando ele nos diz, ou quando nós dizemos, que seja feita a vossa vontade aqui, assim na terra como no céu, nós estamos dizendo que assim como os filhos são submissos aos pais, os inferiores são submissos aos superiores, a criatura também é submissa ao seu Criador. Nós estamos reconhecendo o nosso tamanho perante Deus. Estamos dizendo, através disso, que fazer a vontade de Deus significa reconhecer, ter conhecimento e ter compreensão das leis que nós estamos, que atuam sobre nós, que nós estamos sendo colocados. No momento que compreendermos isso, realmente será feita a vossa vontade aqui, como é feita nos planos superiores, nos mundos mais adiantados do que o nosso. Essa é a ideia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que tenhamos através da saúde o trabalho e através deste os meios de nossa sobrevivência, movendo a roda do progresso e da evolução, proporcionando auxílio e crescimento a todos. Deus nos deu o corpo para que através dele nós possamos providenciar e prover o nosso sustento e de todos aqueles menores que estão ao nosso lado. Através dessa mescla entre as criaturas, de um auxiliando o outro, é que nós vamos nos desenvolvendo, vamos progredindo, tanto materialmente como espiritualmente. Vamos aprendendo a conviver de forma conjunta. Aqueles que não têm condições são assistidos por aqueles que têm. Pegamos um exemplo nas duas pontas do nosso ciclo da vida, que é a infância e a velhice, onde não temos, em nenhum dos dois casos, condições de nos mantermos. Então, que esse pão nosso nos dai hoje, a cada dia. E quando se fala aqui, não esquecer que o pão do Espírito são aquelas oportunidades do nosso dia a dia que a gente muitas vezes pede através da oração e que muitas vezes nós não reconhecemos essa oportunidade quando ela está à nossa frente. Então, esses momentos são o alimento do Espírito, que nós podemos realmente fazer algo diferente, fazer algo novo para nós, que nós podemos mover dentro de nós as virtudes e o lado bom que precisa ser cada vez mais fortalecido. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Talvez seja a principal frase dentro dessa oração, porque ela nos coloca numa situação em que nós temos que fazer. Nós pedimos para que seja perdoadas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Nós estamos solicitando o perdão de Deus com a promessa de não repetir os nossos erros. Talvez a gente nem perceba isso. Nós solicitamos o perdão porque nós também perdoamos os outros. Então, nessas palavras, e se a gente parasse e tentasse estudar profundamente o que tudo isso quer dizer, a gente chegaria a muitas conclusões e a várias tomadas de decisões sobre nossa vida. Aqui diz, que a caridade não é só quando se ajuda alguém, mas também quando a gente exercita o perdão e esquece os erros dos outros. Isso também é uma forma de caridade. Não apontar os erros alheios e perdoar, compreendendo que aquela pessoa, assim como nós, ela também se encontra num caminho de evolução, num caminho de aprendizado, e que ela também precisa, assim como nós precisamos, ela precisa ser perdoada para que ela possa prosseguir. Estamos pedindo forças para suportar e para sufocar os ressentimentos que nós temos, os ódios, o rancor, a vingança e outros sentimentos. Nós estamos pedindo forças, nós não estamos pedindo para que isso desapareça simplesmente de nós. É através da nossa atitude diária que nós vamos conseguir sufocar isso, essas tendências que nós ainda temos. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos do mal. Pedindo de novo ajuda para resistir às vontades e aos desejos que nós temos de nos desviarmos do caminho, para que possamos nos encontrarmos e seguir firme nessa situação. Ele até nos coloca aqui, que não vai dar tempo para a gente ler até, mas que ele reafirma aquilo que a gente fala várias vezes, né? Que as coisas que acontecem conosco são por nossa vontade. Quando a gente tem pessoas do nosso lado, ou espíritos que nos assediam com ideias que não são boas, são porque nós deixamos portas abertas para que eles encontrem então um caminho de se aproximar de nós. Então, somos nós que temos que fazer as mudanças da nossa vida, do nosso caminho. Somos nós que estamos escolhendo aonde estamos indo. A cada dia, através de vários plantios que vamos fazendo. E termina com um assim seja, ou um amém, que a gente aprendeu, dizendo que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Então que a gente possa, na próxima vez que a gente vai rezar esse Pai Nosso, a gente possa rezar com a consciência de cada palavra que a gente está proferindo, pelo compromisso que nós estamos assumindo perante essa oração com Deus, de uma mudança que nós queremos fazer e que nós precisamos fazer.